sonhar. O destino apronta cada uma. Do Rio pra Brasília, Brasília, São Paulo, São Paulo, Itália, Itália, Portugal, Portugal, Itália novamente. Pulando pra França, de orelhão em orelhão, sempre com você na cabeça. Você é pros lados de Paris, longe eu continuo aqui. Quero te ver como eu te vi, te vi me fazer sorrir. Internet, TV, telefone, não cura a saudade. Enquanto cê faz seu rolê, tô nessa cidade com esperança de um dia te encontrar no gás. Já foi dito um mais um, quando não é dois é demais. Olhos entrelaçados, tu cantando e eu ouvindo. A cena não acabou, mas cê já tava indo. Sinto o gosto do beijo, vejo você sumindo. Da minha vida, vida, vejo o céu caindo. Me lembro bem, foi lombra forte. Nós sabe que se trata de destino e que não se trata de sorte. Diferente, mais forte que um simples toafim. Não tinha sentido sentimento tão grande assim. Aquele olhar, cara de vagabundo. Não sei qual que foi pra mim o mais lindo do mundo. Sintonia mão com mão, fé com fé. Ou será que aquela afirmação caiu e não tá mais de pé? Tamo junto até o fim. Se despediu de mim, se fosse uma pergunta a resposta seria sim. Chorei até pensando aqui dentro tem um pedaço seu. Valeu pelo sorriso que um dia cê me deu. Só que cê foi ele também, me vejo cega. Nem consegui ver que esse som já tava meio. Cada flecha é um sete, um caso mal resolvido. Quem sabe se é o que tu gosta, se não é, fica comigo. Vem me ver, vê se prepara os ouvidos. Depois relaxa que meu coração é seu abrigo. Cada flecha é um sete, um caso mal resolvido. Quem sabe se é o que tu gosta, se não é, fica comigo. Vem me ver e vê se prepara os ouvidos. Depois relaxa que meu coração é seu abrigo. Cada flecha é um sete, cada sete é um flash. Cada coisa que acontece, o papo quer fazer rap. Vê se não me esquece, no frio me aquece. Só com você do meu lado aí, nada me aborrece. Ouvido preparado, pediu, tá antenado, pediu pra relaxar, pois é, tô relaxado. Pronto pra uma massagem ou pra fazer uma viagem de Paris para Brasília em alta velocidade. Grande felicidade em saber que você existe, saber que você é minha. Eu não te tenho, isso é triste. Tento ficar tranquilo, tento tranquilizar. Se fosse ao contrário, eu não iria gostar. Mas eu vou te contar, meu coração já tem dono. E se encontrar pequenininho, igual caroço de azeitona, sagem. Tentando daqui e dali, pra não sofrer. Pois o final do filme eu tô doido pra saber. Histórias de amor, suspense e loucura. Já tô vendo no roteiro pitadas de aventura. O rapaz e uma moça, o rapaz foi viajar. E a moça em Brasília disse que vai aguardar. 16 com 25, a soma é 41. Só vai dizer que é 40 quem tiver louco de rum. Isso foi uma brincadeira somente pra distrair. Sabe que estou em Paris, mas querendo estar aí. Enquanto isso não acontece, vou te dar o papo reto. Vê se não se aborrece, mas eu não vou deixar quieto. Sem você é só estresse, só com você eu sossego. Nada de mudar de fé, tenho endereço certo. Cada flecha é um CEP, um caso mal resolvido. Quem sabe se é o que tu gosta, se não é, fica comigo. Vem me ver, vê se prepara os ouvidos. Depois relaxa que meu coração é seu abrigo. Cada flecha é um CEP, um caso mal resolvido. Quem sabe se é o que tu gosta, se não é, fica comigo. Vem me ver e vê se prepara os ouvidos. Depois relaxa que meu coração é seu abrigo. Desliguei meu telefone, esqueci do mundo uma semana. Vivi beijando os travesseiros, rolando na cama. Aqui do outro lado, louca pra saber se tu tá na ativa. Louca por uma frase afirmativa. Se cê liga, manda e-mail, toma iniciativa. Tô aqui só na expectativa. Vou te querer mais dependente do que tu me sirva. Depende se me priva ou se me faz diva. Menino do Rio, calor que provoca arrepio. Sei que cê sente saudade quando tá aí no frio. Te perco nas asas de um avião. Daí pra frente não sei mais se você volta ou não. Foi um prazer, satisfação, tudo de bom. Liga nós, vou esperar, quem sabe sai um som. A cada lembrança sua rola uma frase. Foi pensando em você que produzi minha primeira base. Tô com você se tu tá longe, se tu tá perto. Só quando nós se vê é que vai ficar tudo certo. Aqui não tem segredo, eu cantei de peito aberto. Pra quem gosta da verdade, eu gosto do papo reto. Tô com você se tu tá longe, se tu tá perto. Só quando nós se vê é que vai ficar tudo certo. Aqui não tem segredo, cantei de peito aberto. Pra quem gosta da verdade, eu gosto do papo reto. Cada flecha é um CEP, um caso mal resolvido. Quem sabe se é o que tu gosta, se não é, fica comigo. Vem me ver, vê se prepara os ouvidos. Depois relaxa que meu coração é seu abrigo. Cada flecha é um CEP, um caso mal resolvido. Quem sabe se é o que tu gosta, se não é, fica comigo. Vem me ver e vê. vê se prepara os ouvidos. Depois relaxa que meu coração é seu abrigo. Cada flecha é um set, eu sei. Caso mal resolvido, com certeza volto. E é pra ficar contigo, não vou deixar de te ver. Isso pra mim é vacilo. Se isso acontecer, meu coração corre perigo. Cada flecha é um set, eu sei. Caso mal resolvido, com certeza volto. E é pra ficar contigo, não vou deixar de te ver. Isso pra mim é vacilo. Se isso acontecer, meu coração corre perigo.